Edésio e Cristina são pastores, nossos discípulos lá em Porto Seguro. Eu queria chamar o Edésio, que também vai nos ministrar nessa manhã. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tudo que você vai recebendo e você sente exatamente o momento que Deus está falando e ministrando algo a você. Eu saio daqui, sócios, convicto de que Deus tinha um propósito que eu viesse aqui para Ele me fazer entender a necessidade de encontros como esse, para que nós homens sejamos ministrados, para que nós homens tenhamos nossos olhos abertos e um entendimento do nosso papel no reino, na nossa casa, como sacerdotes, como esposos, como pais, a dimensão disso, porque disso depende o reino de Deus sobre essa terra, disso depende a igreja sobre essa terra, disso depende a caminhada do evangelho sobre essa terra, depende de mim e de você como homens. Irmãos, não se trata do clube do bolinha, nem estarmos aqui exaltando que homens, isso e aquilo, não é isso não, mas é uma verdade. O Senhor nos delegou, o Senhor nos constituiu, o Senhor chamou o homem e deu a ele a autoridade e uma missão. Não deu à mulher, deu ao homem. Desde Gênesis, irmãos, desde lá de o princípio, quando Deus criou o homem e deu a ele essa missão, Ele o separou para isso, e o homem veio a pecar. Quando o homem pecou, que ele se apresenta, Deus vinha no final do dia diante do homem e buscou o homem. E lá em Gênesis, se não me engano, foi no capítulo 3, ele busca o homem, porque o homem pecou, e diz: onde você está? E ele busca o homem para saber o que tinha acontecido. Ele não buscou a mulher, porque ele deu a responsabilidade do cuidado, do zelo, da missão a ele. Mesmo a mulher ter feito o que fez, foi a partir dela o pecado, mas o homem tinha a responsabilidade e Deus veio no homem. Abra lá sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, é o 3 mesmo. O versículo 9, diz assim, versículo 9, e chamou, isso depois do pecado, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus veio e chamou ao homem. Primeira coisa aqui que a gente tem que entender: Deus vai buscar em mim e você, como homem, como sacerdote, requerer a missão. Seja sobre a sua casa, seja sobre a igreja, seja qualquer situação, Deus vai requerer de mim e de você: onde você está? E outra coisa que é importantíssimo, essa pergunta: onde estás? Deus, e nós precisamos ter uma posição diante de Deus. Deus vai querer, vai olhar para mim, para você, e buscar em mim, você, uma posição. E qual é a nossa posição diante de Deus? Qual é a nossa posição como homens, como sacerdotes, como provedores? Será que verdadeiramente nós estamos assumindo? Será que a gente tem a dimensão da nossa missão, da responsabilidade? Quando o irmão acabou de sair daqui e falou e testemunhou de que, olha, nós temos que nos preocupar na saúde, no futuro, nas rendas. Por quê? Porque depende de nós, está sobre nós essa responsabilidade. E muitos de nós caminhamos e não pensamos nisso, não entendemos que a responsabilidade é nossa. O pastor Sócio deu aqui leu aqui como é que chama? A estatística, e essa estatística não importa realmente os números, mas o que mais chamou a atenção, e é fato, é que quando o homem decide andar com Deus e ele assume a sua posição, ele influencia tudo à sua volta, a sua família, os amigos, o seu contexto de trabalho, ele influencia tudo. Irmãos, o testemunho próprio é meu. A minha família, eu e Cristina, as crianças, caminhávamos com a nossa alimentação, irmão, desordenada, comendo demais, engordando, porque é bom, É gostoso, a carne quer, é saboroso, e a gente vai. E a saúde, ó, indo embora. Eu, como homem da casa, sem essa dimensão hoje, com isso aí a gente cai a ficha, a gente vai entendendo algumas coisas. Eu decidi pela minha saúde, por causa da igreja, por causa dos meus filhos. Eu tenho que fazer minha parte de preservar o templo do Espírito Santo de Deus, que sou eu, para que eu tenha mais vigor, mais saúde, e que possa estender a minha vida, para que eu possa ser frutífero, para que eu possa cumprir com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, é a minha responsabilidade. E eu tomei essa posição. Irmão, quem engordou meu filho foi o meu filho mesmo comendo. Quem engordou minha esposa foi ela mesmo. Quem engordou minha outra menina foi ela mesmo. E eu mesmo. Só que quando eu tomei uma decisão, eu influenciei toda a minha casa. Eu influenciei a igreja, irmão. A minha igreja agora está fitness. Todo mundo correndo, malhando, se preocupando com a saúde, fazendo um esporte. Por quê? Porque agora eles passam pela rua e vem o pastor dele de manhã cedo lá, ó, ciclismo, correndo, dentro do meu tempo de esporte, do meu tempo que eu tenho que medicar a minha saúde. E a igreja é influenciada, a minha casa, eu perdi 40 quilos, meu filho perdeu 30 quilos, minha esposa perdeu 15, já está chegando quase em 20 já. E aí a casa toda agora entrou com saúde, porque eu decidi, tomei a posição, eu como sacerdote, eu como homem, sobre a casa, sobre a igreja. Irmãos, presta atenção, na minha dimensão é maior ainda, porque como pastor, a influência que nós exercemos é muito maior ainda. Você tem sua congregação, que é sua casa, talvez que estão mais perto de você, mas a nós, pastores, que estamos à frente de um rebanho maior, a responsabilidade ainda é maior. O Geraldo estava conversando comigo ali, e ele interromperam o que ele conversando, mas o que ele estava tentando falar comigo, que foi interrompido, eu entendi, porque, irmãos, eu moro em Porto Seguro, interior. É diferente. Aqui, sócio, tem tantos pastores, tantas igrejas, mas lá em Porto Seguro é pequeno. Toda a cidade conhece quem é o pastor Edésio. Eu não sou pastor só sobre a minha congregação, eu sou pastor da cidade. Eu sou uma autoridade sobre a cidade. As pessoas olham para mim e veem em mim e esperam de mim a posição, uma palavra, a atitude. Eles esperam. O mundo está meio que pela televisão, pela mídia, meio que desacreditado, né, do homem de Deus, do evangelho, da igreja evangélica. Mas quando ele olha alguém que se diz homem de Deus, ele espera, porque a sociedade, as pessoas, elas precisam, elas carecem de um referencial. E elas não querem ver as pessoas caindo, elas não têm, por mais que haja uma gozação ou comentário, as pessoas preferem ver alguém realmente caminhando sério, verdadeiro. Que aquela palavra, que aquela atitude, que o testemunho seja algo verdadeiro, porque isso é necessário. A sociedade, as pessoas precisam de referenciais. Elas precisam de olhar para alguém e ver que é verdade, que há algo sério, que a vida de Deus na vida de alguém é verdadeira, que o testemunho é aquilo mesmo. Elas desejam isso, irmão. E a nossa posição é essa, de influenciar, de agir sobre a cidade, sobre as vidas, sobre o trabalho, como o irmão testemunhou. Não tenha dúvida. E eu e você, como homens, nós precisamos entender a nossa posição. E nós precisamos tomar uma postura, irmãos. Onde estás? E você precisa saber qual é a nossa posição diante de Deus, o que Ele espera de nós, para que a gente possa cumprir com isso. Irmãos, o mundo, você sabe como é que está aí. Ele tenta influenciar, ele tenta agir sobre as vidas, ele tenta mudar os conceitos, os princípios, deixar de lado. Mas eu e você, como homens de Deus, precisamos tomar uma postura diferente. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, esta é a palavra que eu quero ministrar. 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Presta atenção nessa orientação de Paulo, irmão. Nada muda aqui do que está acontecendo hoje na sociedade, do que estamos vivendo. E esse conselho é para mim e para você hoje, em nome de Jesus. Abre os teus ouvidos, peça ao Espírito Santo para te fazer entender isso, e determine sair desta manhã daqui diferente, tomando uma posição diante de Deus. Diz assim a partir do versículo 14, amém? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste instruído, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado e habilitado para toda boa obra. Tu, porém, é claro, irmãos, que eu estou diante de um texto, né, onde existe um contexto inteiro aqui. Eu estou lendo uma carta no meio dela. E o certo é a gente ler a carta toda para saber todos os detalhes. Mas eu vou começar a partir daqui, mas eu quero te inteirar do que Paulo está falando para dizer assim, tu porém o quê? Ele vem narrando, irmão, como o mundo está caminhando. Ele vem narrando de que forma o ser humano está caminhando, sua intenção, seu coração, seus pensamentos, suas atitudes. Ele vem mostrando de que forma o mundo caminha. No próprio capítulo 3, olha o que ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, preste atenção na lista, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E ele vem narrando aqui como o mundo está caminhando, qual é a atitude, o pensamento, o sentimento do mundo. E ele vem mostrando isso. E, irmãos, é fato. Eu e você estamos vivendo neste mundo, nós não estamos fora dele. Nós não somos mais desse mundo, essa é uma verdade, mas ainda estamos no mundo. E, irmão, eu e você estamos sujeitos a tudo que acontece à nossa volta. A influência que nós recebemos, nós estamos sujeitos, não tem jeito. Nós precisamos estar muito conscientes, fortalecidos espiritualmente para a gente ver as ameaças, discernir os ataques, para que a gente não venha a ser levado também por tudo isso que nos cerca. A Bíblia diz que Elias era homem cheio do Espírito Santo, mas sujeito a todas as paixões desse mundo. Mesmo eu e você, cheios do Espírito Santo, nós estamos sujeitos às coisas que nos cercam, às paixões, os desejos. Irmão, nós estamos aqui ainda na carne, e o mundo, ele tem a forma certinha da nossa carne. O mundo tem tudo que a carne gosta, irmão. Você sabe disso. Os prazeres para atrair a carne, satisfazer a vontade dela, está aí, feito, e feito bem feito, para que a gente possa entrar e agradar a nossa carne. O mundo tem a forma daquilo que nós queremos, mas, irmãos, como diz a palavra, nós mesmo sendo cheios do Espírito, eu ouvi um pastor dizendo isso, o que corre na nossa veia não é versículo bíblico, é sangue, e a gente está sujeito. A gente deseja as coisas desse mundo. Há coisas que são lícitas, mas há coisas que fogem do propósito. Há situações que são lícitas, mas tem outras coisas que a gente não pode colocar o nosso desejo e a fixação nisso. Como o irmão testemunhou que o trabalho dele era só o trabalho, ele queria um trabalho, e era lícito trabalhar, tem que trabalhar. Olha, o irmão já disse aqui, ó, tem que trabalhar, tem que buscar o futuro, mas nós não podemos viver com essa mente. Isso não pode tomar conta da nossa vida. Tem que haver um discernimento, um entendimento, para que a gente possa se conduzir sobre essa vida, entendendo e buscando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é necessário, aquilo que diz respeito à eternidade, ao nosso futuro, à nossa vida em si. E a gente vai vendo o mundo nos atrair, irmãos. Existe um termozinho no mundo que é maligno, politicamente correto. O mundo adotou esse slogan, essa frase, e as pessoas agora elas começam a querer andar politicamente correto. Algumas coisas realmente são verdadeiras. Outras é para camuflar, é para você não enxergar que aquela atitude está por cima, ou está escondendo, ou está afastando o princípio de Deus. E a gente, em nome de viver politicamente correto, a gente vai, para a gente não ser ETs na sociedade, a gente vai tomando atitudes e até concordando, irmão. Até concordando. Nós estamos aí com um fato na internet, e não sou aqui para trazer nenhum tipo de avaliação, eu só estou narrando o que está acontecendo na internet, a questão lá do deputado que sobre a questão da lei, dos depoimentos sobre homossexuais. Qual é o que o slogan quer dizer com isso aí, politicamente correto? Que nós devemos respeitar, aceitar a opção sexual da pessoa, cada um é livre para escolher a sua opção sexual. Tudo isso é politicamente correto. Mas será que é divinamente correto? Porque nós não temos que andar com a sociedade caminha, achando que o que a sociedade diz ou o que é politicamente correto é como caminhamos. Não, mas temos que caminhar com o que é divinamente correto. Eu não quero entrar aqui em mérito dessa questão, eu só estou usando como uma forma de exemplo. Passei ontem aqui pela essa avenida aqui, esqueci o nome dela aí, onde tem a Feira Hippie, Afonso Pena, e já tinha lá uma passeata, uma caminhada dos gays vindo pela rua, lá levantando bandeiras e tudo mais para impedir. Meu irmão, a sociedade quer mostrar que isso é radicalismo, que é loucura, que é retrógrado, que você é um ET, se você não entende isso ainda. Meu Deus, como pode ainda, no século que vivemos, as pessoas não aceitarem, né, o desejo pessoal de cada um? Isso é impossível até de conceber, porque politicamente correto é a sociedade caminhar assim. E aí a maioria de nós, que não caminhamos conhecendo a palavra, entendendo os princípios da palavra, a gente vai começando a aceitar, e aquilo vai sendo introduzido. Daqui a pouco, dentro das igrejas, a gente vai aceitando uma série de coisas que a Bíblia não quer que aceitemos, que a palavra de Deus diz que não é para que a gente aceite, que não é para ser conivente, que não é para conviver, que não é dessa maneira. E aí Paulo vem e diz assim: tu, porém, tu tem que agir de outra maneira. Tu, porém, aí onde está o tu, porém? Tu, homem de Deus, você tem que ter outra atitude. Não como essa aqui que o mundo fala, dita, mas a tua atitude é outra. E ele diz assim: tu, porém, olha o que ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E aqui está o desafio, irmão, permanecer. Porque, irmãos, como o pastor Sócio mencionou, a gente vai ouvindo, a gente vai vendo algumas coisas, mas fica avaliando demais. Será que é isso? Não, não é tão assim. Faz a sua conjectura própria, a sua avaliação própria. E ele diz aqui: olha, tu, porém, permanece firme naquilo que tem aprendido, naquilo que a palavra, naquilo que o Senhor nos instrui. E o permanecer, gente, que é o desafio nosso. Como permanecer firmes diante de tanta tentação, do mundo que nos cerca, dos problemas? Irmão, você sai daqui depois de um culto abençoado, que recebe uma palavra, seja hoje, seja qualquer dia, e vai se deparar daqui a pouco com sua vida, seus problemas, seus dilemas, e aí tudo aquilo ali praticamente fica lá atrás. E a sua mente, a sua vida agora se volta para o seu dia a dia, sua necessidade, seus planos, seus sonhos, e tudo aquilo te sufoca, te envolve e cega você novamente da verdade, de como devemos caminhar, do que é importante nessa vida, e a gente vai se deixando levar. Tem uma música do Pagodinho que é: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmão, não deixa a vida te levar, não. Deixa a palavra te levar, deixa o Senhor te instruir como você deve caminhar. Permanecer é que é o desafio. E, irmão, em nome de Jesus, eu compreendi isso, a minha posição como homem, como sacerdote, de permanecer. Porque, irmão, eu tenho meus desejos da alma, da minha carne, que eu, como Paulo, diz que eu tenho que esbofetear o meu corpo, para que eu, depois de pregar, de anunciar, não venha a ser encontrado desqualificado. Mas eu tenho que buscar mortificar a minha vontade, deixar de lado o meu querer, para satisfazer a vontade do Senhor, para fazer aquilo que tem que ser feito, para resistir. E é isso que Paulo está dizendo aqui: permanecer precisa disso, da gente tomar uma postura radical, verdadeira com o Senhor. É o que está lá no Éden: onde estás? O Senhor tem que perguntar a você, e você tem que saber onde você tem que estar diante de Deus, e está mesmo diante de Deus, naquele lugar que Deus espera que você esteja. Mas isso só acontece com atitudes, irmão. Discurso, ouvir, isso não vai mudar a tua vida enquanto você não botar em prática, quando você não tomar uma decisão e disciplinar a tua vida para isso. Disciplinar, irmão, é você criar ali, ó, uma regra ou uma forma de caminhar e buscar caminhar aquilo, ficar com atenção naquilo. Porque, irmão, não tem como permanecer. Primeiro, se você não conhece a palavra para permanecer nela, e se você não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus para isso. E ele só permanece naquilo que você tem ouvido, no entendimento, desde criança. Muitos de nós, como irmão, testemunho aqui, ó, com 60 anos, mas não importa, nós temos recebido e o Senhor tem nos dado discernimento para saber de como andar e por onde caminhar e como devemos caminhar. E ele diz: olha, permanece nisso. Irmãos, o desafio está aí. E eu quero te dizer uma coisa. A primeira coisa é que, homem, você precisa conhecer a palavra de Deus. Conhecer a fundo. Meditar dia após dia. Estudar. Porque uma vez os princípios e a palavra em você, você vai ser guiado. Você vai saber qual atitude tomar, em que momento tomar, como tomar. Você precisa saber, não adianta apenas ouvir algumas coisas. Eu trouxe aqui essa laranja para te dar um bom exemplo disso. Presta atenção, irmão. Alguém tem dúvida de que fruto é essa aqui? É o quê? Uma laranja. Você conhece uma laranja? Hein? Alguns conhecem. Vamos lá. A laranja tem uma casca, não tem? Que mais a laranja tem? Fala aí para mim. Hã? Fala alto, senão eu não escuto aqui. Tem semente. Que mais? Tem caldo. Dentro que cor é? Amarelo, né? Tem uma pigmentação, né? Então, algumas características da laranja você conhece, porque já ouviu falar, já viu, e você vai... Agora, se você pegar aqui alguém da área, quem seria aqui? Um biólogo? Um nutrólogo? Não sei. Alguém que entenda isso aí. E aí ele vai te falar cientificamente tudo. Olha, a casca é composta por isso, por aquilo, o interior dela tem o que nós chamamos da massa, é isso, aquilo, os gomos, e ele vai te dar todas as indicações a fundo desta laranja aqui. Você viu que alguém sabe um pouquinho? A Bíblia é assim na vida de muita gente. Sabe algumas coisinhas. Tem um livro, tem livro, tem uma palavra assim ali. Eu já ouvi falar na Bíblia, não tem esse versículo. Quantos falam assim? Não tem isso, não está na Bíblia também, pastor? Pergunta logo ao pastor. Então alguns sabem um pouquinho. Mas, irmão, mesmo que você meta cara aqui, estude, leia e conheça de Gênesis, Apocalipse, os textos, as passagens, é importante, mas ainda falta algo. Porque por mais que você conheça a laranja, as propriedades dela, até cientificamente, nada se compara com a experiência de chupar laranja. Irmão, você pode até saber o que eu senti aqui. Sabe por quê? Porque você já chupou laranja, amém? Quando eu chupei o azedinho da laranja, como é papilos gustativos que tem, entrar em ação aqui, eu senti o azedinho, já me deu um negocinho aqui na coluna. Não dá ou não dá um azedinho, um arrepio? Não dá uma sensação? Você começou, o seu corpo, ele reage diante do sabor, da experiência. Nenhuma leitura num livro científico acerca da laranja vai te dar isso, irmão. Por mais que você estude a palavra, que você busque a palavra, você precisa experimentar Deus. Romanos 12, 2 diz: transformai-vos, amém? Pela renovação da vossa mente, para que o que, irmão? Experimente. Irmãos, Deus é para ser experimentado, meu irmão. Deus precisa ser experimentado por você. Deus não é para ser conhecido de ouvir falar. O pastor não vai fazer com que você experimente, porque só você pode pegar Deus, encostar nele, ir lá para o teu quarto, onde seja, irmão, e ali diante de Deus orar, porque só uma forma de experimentar Deus é orando. Não há como sermos homens de Deus, sacerdotes, se nós não oramos, se nós não vamos para a presença de Deus. Não há como ser um sacerdote, ser um homem de Deus, se diariamente eu não me alimentar da palavra, eu não tenho meu tempo de devocional, de buscar a Deus, e meditar, e orar, e buscar a Deus, apresentar Ele a minha vida, a minha casa, orar por minha esposa, orar por meus filhos. Porque, irmão, depende de você. Indiretamente até a salvação da tua casa toda depende de você. A postura que você toma como homem de Deus, como sacerdote, está nas tuas mãos, irmãos. A responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande como homem. E você precisa acordar para isso. Você precisa de uma vez por todas entender isso. Tu, porém, não pode andar como o mundo dita, as coisas do mundo, politicamente correto, uma conversa, é divinamente correto, da forma que eu tenho que andar, é como Deus quer que eu ande. E eu me preparo, eu me habilito, eu me instruo, eu me fortaleço, eu vou para diante de Deus e Deus vai me capacitando, Deus vai me dando experiência e eu vou me tornando um homem de Deus, um sacerdote sobre a minha casa, influenciador em todo lugar que eu estou. E no abrir da minha boca as pessoas recebem algo de Deus. Porque na tua palavra, em qualquer contexto, em qualquer conversa, vai sair sabedoria, vai sair poder de Deus, vai sair aquilo que o Senhor quer ministrar aos corações, que você nem sabe, mas Deus vai te usar, irmão. Basta você ser um instrumento dele, cheio do Espírito. Eu só posso viver assim se eu tiver essa experiência. Leia a Bíblia toda, é importante. Vai, leia, estuda, estude. Mas, irmão, nada vai se comparar com a experiência de caminhar com Deus para valer, de sentir o agir de Deus, do Espírito Santo. E você, precisamos disso, irmão. Nós necessitamos disso, porque é isso que vai fortalecer, é isso que vai nos dar, dia após dia, a direção, a visão, o fortalecimento, a disciplina. E nós vamos nos tornando, e nós vamos vendo à volta tudo sendo transformado, porque o teu desejo de ver a tua casa abençoada, a tua prosperidade, todo o desejo que você tem para uma vida plena, só vai acontecer, irmão, se você tomar esse caminho. Seja qualquer área, esse caminho. Irmão, nós estamos aqui num seminário, num congresso de homens. O homem é o cabeça do lar, o homem é um sacerdote, amém. Deus constitui assim, amém, glória a Deus. Mas nós temos ainda um conflito muito grande com as mulheres, principalmente com nossas esposas, para que elas tomem essa postura. Olha, a Bíblia está dizendo, a mulher é ajudadora, submissa ao marido, não tem poder sobre o seu corpo. E a gente pode aqui evocar todas as passagens bíblicas que dizem, mostram, e é fato que nós somos o cabeça, o sacerdote, é a partir de nós. Depois disso que eu falei a vocês, aí então mesmo, poxa, está sobre minha responsabilidade. Glória a Deus. Agora, não existe nenhuma mulher que vai ter nenhuma dificuldade de ser submissa, ajudadora a um homem que é um líder, que é um homem de Deus, que é um cabeça e que corresponde ao que Deus fala aqui. Agora, irmão, nenhuma mulher quer ser submissa, quer ser ajudadora, quer estar em segundo plano de um banana, de um cara que não assume sua posição, de um cara onde ela não vê um sinal de Deus, da autoridade de Deus, porque não é autoritarismo. Não adianta você ser o provedor, botar o dinheiro e botar as regras, porque não é isso que atrai, não é isso que chama atenção, não é isso que vai tornar a mulher submissa. Vai tornar a mulher submissa é ela ver Deus em você, porque ela é submissa ao Senhor. E se ela vê a porção do Senhor na sua vida, irmão, ela não tem dificuldade nenhuma de se curvar. E quando eu falo isso, não é de forma pejorativa, irmão, de entender que você é o sacerdote, o homem, e ela se posicionar certinho, certinho. De vez em quando você tem que dar uns freios ainda, mas ela consciente, ela vai se posicionar certinho como tua ajudadora, como conselheira, como participante da missão, e sempre colocando você e se escondendo atrás não tomando o teu lugar, não fazendo aquilo que é o teu papel, porque a gente vê só isso, trataríamos aqui, como o pastor falou, durante muitas semanas, de cada ponto. Mas o que é importante é você saber qual é a tua posição, porque uma vez que você toma a tua posição, irmão, as coisas à volta vão se ajustando, elas vão entrando no eixo, elas vão entrando no seu lugar devido. É natural. A influência que eu e você, como homens de Deus, como sacerdotes, exercemos com tudo que está à nossa volta. E você tem que entender isso. Há uma palavra lá em, Primeira Reis, capítulo 18, versículo 21. Abra comigo, por favor. Olha o que o profeta falou. O que o Senhor, o que o nosso Deus falou através do profeta. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando? Diga, até quando? Até quando? Mais uma vez, até quando? Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, até quando nós vamos ter que ficar ouvindo? Nós temos que ter até consciência e entendimento, mas até quando a gente vai caminhar com essa postura? Cochear, você sabe o que é? Alguém coxo, alguém com problema na perna, que cocheia, ou seja, está caminhando certo, estável, e depois ele vacila com a perna. Está estável e vacila com a perna. Estável e vacila com a perna. Isso é cochear, irmão. Até quando você vai estar, ó, firme e caindo? Firme e caindo, sabendo de algumas coisas, caminhando com Deus e se deixando levar pelas coisas do mundo, pelas paixões, pelos desejos. Vai sempre oscilando na sua caminhada com Deus, na sua vida espiritual. Até quando? Até quando? Eu e você precisamos tomar uma postura, irmão, uma decisão de tomar uma posição diante de Deus. Deus perguntou a Adão: onde você está? O Senhor pergunta para você também nessa manhã: onde é que você está diante dele? Quem é você mesmo? E você pode se avaliar. A Bíblia manda a gente se avaliar. Lá no momento da ceia é um momento propício para isso. Examine o seu homem a si mesmo. Você pode examinar a tua vida hoje com Deus, a tua postura como pai, como sacerdote, como homem. E aquele povo nada respondeu. Será até quando nós vamos ficar sem responder também? Só ouvindo? Só parados? Parados? Eu ouvi uma historinha de um homem que fazia a explanação, né, da sua tese, da sua teoria, e ele deu um exemplo muito interessante. Ele disse que um cara morreu e ele foi para o... estava no lugar, e ele estava em cima aqui, ó, como essa faixa aqui em cima do muro, e de um lado tinha o céu, onde os anjos, onde os serafins, onde todos estavam ali clamando e chamando para que ele optasse por estar naquele lugar, por viver naquele lugar. Do outro lado, Satanás de braço cruzado, caladão, na dele. E ele olhava, um filósofo sentado atrás dele achou aquilo estranho e foi lá no Satanás perguntar: vem cá, do lado de lá eles estão gritando, chamando, incentivando para que ele vá, e você aqui, paradão, só olhando, não faz nada, por quê? Aí o diabo falou assim: porque aonde ele está, ele já está comigo. Enquanto a gente fica em cima do muro, pensando, será? Cogitando, será? Será? Você está nessa mesma posição. Eu não estou falando aqui de salvação, irmão, não é disso. Mas de que nós precisamos tomar uma postura. Nós não podemos ficar só ouvindo. Entendendo no intelecto, mas sem tomar uma posição verdadeira diante de Deus. De buscar Ele para valer e gerar experiências de transformação, de vida, de plenitude. E Paulo termina aqui esse texto, ele continua e diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim, ou seja, qual o propósito de tudo isso aqui? Qual o propósito desse crescimento seu? Qual o propósito de você tomar a sua postura como homem, como líder, como cabeça, a sua posição? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, muito mais do que sermos transformados para termos uma família ajustada, para sermos, né, provedores da nossa casa, para termos uma vida espiritual, né, como a Bíblia, como o Senhor nos orienta, o Senhor quer e espera que você tome uma postura, porque Ele quer habilitar e preparar você para a obra, para toda obra, para toda boa obra, para a missão da igreja sobre esta terra. Por isso que eu disse que essa reunião é importantíssima, e é importante que se repita. Eu volto convicto de que eu tenho que reunir os homens da igreja e começar a ministrá-los, nem que seja uma vez por mês, para ministrar a eles, para eles acordarem e entenderem a posição. Porque uma vez que você ministra um homem e ele toma uma posição, sai de cima do muro, que ele se apresenta de Deus de forma correta, tudo à volta dele vai melhorar. A casa dele, a família dele, o convívio do casamento, os amigos, tudo em volta melhora. Se você fortalece os homens da igreja e faz que esses homens sejam homens, saiba, tudo à volta, a igreja se fortalece e ela vai avançar, porque Deus está gerando aqueles que podem, porque como homens, como cabeças, como sacerdotes, nós vamos ser aqueles que vamos influenciar, que vamos intermediar, que vamos gerar nas pessoas a oportunidade de conhecer a Deus, de viver com Deus e terem suas vidas transformadas. Eu e você, não é eu só como pastor, mas cada um de nós, no nosso contexto de vidas, somos levantados como reis e sacerdotes sobre essa terra, e nós temos que tomar essa postura, entender o valor que isso tem, para que o Senhor possa fazer de mim e de você homens valentes, que executam a obra dele sobre esta terra, seja fazendo lá no trabalho o culto, seja influenciando a esposa, a mãe, irmão, toda a minha família está se curvando a Jesus. Os da minha casa, todos já aceitaram a Jesus. Os familiares mais distantes, tios, tias, primos, um a um estão se convertendo, se curvando ao Senhor Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque alguém decidiu tomar a posição, assumir a posição e a responsabilidade. E agora eu oro pela família, eu oro pela minha casa, eu repreendo todo o mal, toda a amarra de Satanás sobre a vida dos meus primos, dos meus tios, da minha família, vai caindo por terra, vai enfraquecendo, o evangelho vai entrando, e uma atitude minha e sua salva a tua casa, salva a tua família. Irmão, entenda a importância que você tem, entenda o que o Senhor espera de você, saiba que o Senhor te constituiu como um cabeça, como uma autoridade sobre essa terra, e você faz a diferença se você tomar essa posição diante de Deus. E a minha família está se convertendo, os meus amigos, a minha congregação, as pessoas, a cidade vai vendo o teu testemunho e vai sendo transformado, e o poder de Deus se manifesta pela tua vida. E não estou falando de eloquência, não estou falando de algo mega, eu estou falando no seu contexto, na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, pouco a pouco ali, que você, as pessoas não vão nem entendendo, mas vai se salvando, e aquilo é uma onda que vai indo, e os outros vão sendo abençoados, até suas gerações futuras. Você vai para a glória no céu e deixará um legado de salvação, de vida, de bênção para sua família, para sua casa, em nome de Jesus. Creia nisso. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, Senhor. Precisamos enxergar. Nos tira dessa letargia, nos tira do comodismo, Pai, que o mundo não consiga nos cegar, que as artimanhas de Satanás não nos alcance, Deus, que sejamos homens e mulheres com os olhos abertos, entendendo e vendo o mundo espiritual. Irmão, clame a Deus forças. Talvez tudo que você ouviu você já saiba, e há um desejo lá no fundo do teu coração de caminhar assim, mas esse mundo não quer isso, ele milita contra você. O mundo jaz do maligno, diz a palavra. Ele exerce uma influência muito grande, não subestime o poder dele, mas se encha do Espírito de Deus, se encha da força do Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E quando você se fortalecer em Deus, o mundo espiritual será revelado, aberto aos teus olhos, patente aos teus olhos, e você será um homem cheio do Espírito, influenciando a sua casa, a sua volta, a sua família, os seus amigos. Por mais que enxergue, irmão. Então Abraão disse: irmão, saia desta manhã daqui decidido a uma postura diferente, a algo diferente. Não sei o que você vai fazer, o Espírito Santo vai te dar estratégia, mas faça, irmão. Quando o Senhor perguntar onde estás, você vai saber onde você está diante dele. A tua posição precisa, como um homem de Deus, como um sacerdote. Eu quero convidar você, feche os teus olhos, se você ainda está com ele aberto, e ore ao Senhor agora. Clame ao Senhor agora, clame ao Espírito de Senhor que está nesse lugar. Interceda a Ele. Plantei, irmão. Diz: Senhor, eu sou fraco, Deus. A minha carne é fraca. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Mas eu preciso, porque a palavra diz que o querer e o efetuar vem do Senhor. Então, Senhor, efetua no meu querer, na minha alma, nos meus desejos, no meu sentimento. Transforma, Deus, a minha mente. Renova. Eu quero te experimentar, Deus. Eu quero te experimentar, Senhor. Eu não quero viver o evangelho vazio, Deus. Eu não quero estar olhando as pessoas falarem. Eu quero viver isso, eu quero sentir o gosto. Eu quero, Deus, diga a Ele. Se você sair nessa noite decidido, irmão, eu vou fazer um apelo agora. E em nome de Jesus, você só vai sair do teu lugar, irmão, porque você está fazendo um voto a Deus. Não é apenas você vir aqui para se prostrar, como sempre acontece no culto, não querendo menosprezar ou falar...